Eu confirmo agora com o inverno novamente, novas condições. É o seguinte: 1000 de teto, 3000 de visibilidade. Chuva leve e névoa alta. Com curva pela esquerda, o India November Mike. Positivo, vai bater 3.917 com curva pela esquerda. A torre copia o Vitor Mike Quebec? Vitor Mike Quebec, prossiga. Não pode copiar a informação anterior, senhor? Ok, faça um check no equipamento, Vitor Mike Quebec, na hora da transmissão tá saindo com muito chiado, não tá conseguindo entender as outras aeronaves, ok? Mantenha esse plano em Itapuã, aguarde instruções, o Mike Quebec. Sim, você vai manter esse na vertical de Itapuã, a 1.510 do Vitor Mike Quebec. Solo Trip 5486, estacionado, pronto para o táxi com 4 horas de autonomia, 49 no POV. Alterna Salvador. Ligue Alfa, 3.9 pontos espera com a torre, 1.16 no ajuste, bom, questão, 1.021 no ajuste, torre em pontos espera com 118.6, 5.486, bom voo. 5.486 no ponto espera, chamará a torre 118.6. Salvador Ambiente 6740, 41, autorização, Guarulhos. 4076, Chime Torre 11895. Que Juliette Romeu, module na 1895, por gentileza. Ah, 1895, se eu tinha ver, apago 1211. É 1895, né? Firmo, 1895. Ok, grato. 3216, pouso autorizado, no 40 graus, 8 nós. Pouso, 3216. 4076, continue a aproximação, aguarda a pista livre. 95, ok, considera 186, frequência de ponto de espera 1895. Eu tenho mais um azul agora para final no 0, mano. Faça outro 360 pela esquerda, reporte nova final no 7. Positivo, indo na banda mais, tá ok? No meu, mantenha a linha litoral e a Praca Massari, não é isso? Autorizado, cruzamento da 1735, a aeronave ainda não vai pousar, ainda não. Tá fazendo 360 pela esquerda. Bono 754 da CIA. Bom, 754, após ETAP, desça 2000 pés, ajustado no 021, reporte localizador da 10. SP21, reporte estabilizado. Então mantenha o setor da linha litoral e aguarde para o cruzamento, Juliette Romeu. Fiz no meio, solo aos 24, direito, 219, é? 219, boa. 721, Juliette, portão 4. 721, portão 4. Salvador, uma boa, tá? 32, tudo bem. Vindo, prossiga de Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, 3, 2, 1, 9. Positivo, prossiga de Alfa, 7, aguardar a autorização de pouso, Índia, November, 9. 4076, cheque o trem, 130 graus, 7 nós, pouso autorizado, 1-0. Tem a posição 2, após o TAN, na posição 2, a gente informa o serviço. Objeto 6741, top. 60 agora pela direita, ao completar, já autorizado o cruzamento da final da 1028. Reporte livrando, Vitor Mike Quebec. Ciência, após completar o 360, prosseguir para a base pela direita da 17, Vitor Mike Quebec. O Mike Juliette Romeu dá presente, pode prosseguir para o cruzamento da pista no, do eixo da 1028, sem interferência com o eixo da 17, o Mike Juliette Romeu. November Mike, tem livre pouso 197, 140 graus, 79. Livre pouso, 17, ainda não é Mike, tranquilo. DB-741, na 10, por favor. Juliette, o meu já avistado, vai sobrevoar Simões Filho, não é isso? Ok, então prossegue com o Proa Norte agora, o Mike Juliette Romeu, e chame o controle 128-19-8, o Mike Juliette Romeu para sobrevoar em Simões Filho. Trip alinhar e manter no zero. 4076, solou aos 27, direito, 219. Para o cruzamento do eixo 1028, Victor Mike Quebec. Autorizado, Victor Mike Quebec, reporte final da 97, baixado e checado, Mike Quebec. Estará na final da 17, tranquilo, Victor Mike Quebec. Pro Norte, finalmente o Mike Juliette Romeu na escuta do controle. Pro Norte, na escuta do controle, Mike Juliette Romeu. Paulo Azul 4076, levando pra foca. Taxi de Alfa, reporte no Juliette, 4076. De Alfa, reporte no Juliette, 4076. Direita, o Índia November Mike. O 486, alinhar e manter. Quebec tem livre pouso, cabeceira 197, 150 graus, 59. Livre pouso 197, Quebec. Trip 5240, boa tarde, acendei a identificação, vou em direto posição ITAP para a chegada a Mari e desça até o 050. Sim, direto ITAP, Mari 050, 5240. Torre 18, decimal 60. 1860, obrigado. Boa tarde, 9754, cheque o trem, pouso autorizado, 950 graus, 5 nós. Pouso autorizado, 9754. Vitor Mike Quebec, é os 30, backtrack autorizado, parte 4. Três horas, alterando o bom. 86. 85486, prossiga. Ok, decolado agora perfil da Momo. Momo, suba da presente nível 60. Ok, nos 5446 no transponder, autorizado a ascensão 1 no 60. O Vitor Maikelec já está livrando, autorizado ingresso na 7 para abortiva. É, 3804, chegada Mari, desceu 070. Mari 070, 3804. Mike Gatlin, seu sobrevoo em Montilha. Gente, na escuta para o regresso, Mike Gillette Romeu. Escuta para o regresso, Romeu. Câmara GDS vai finalizar o funcionamento portão 3. Do táxi, Índia e Alfa, até o ponto de carga no zero, lá por 82.6, com ajuste no 0, 2, 1, 1, 2. Sabe qual trotei no táxi, Índia e Alfa, até o ponto de carga da 10, lá do 8.6 com a torre, 1, 0, 2, 1, no ajuste, só fica atento, tráfego da azul, partindo no 0, 3. Retendo a azul, partindo. 0, 3, Índia e Alfa, 0. Quatro, seis, quatro, direito, 1219. 219, liberado, obrigado. Meia três, alinhar e manter. 54, manter a escuta da torre, até antes da Juliette. Segundo, 54. 354, bem-vindo, prossiga Alfa Juliette, por favor. Alfa Juliette, para 8, gol 1954. Pista 2000, pista, ajuste 1021, reporte localizador, pista 10. Reporte TAP 2000, 1021, reporte para localizador, 1240. Possibilidade de liberação das restrições de velocidade do 5240? 5240, reduções a critério. Obrigado. 41, alinhar e manter o 90 após o azul. 4463, decolagem autorizado, no 40 graus, 59. 3 aos 37, controle 198, boa viagem. Siga 5486. É, dá presente para levar a posição WhatsApp? WhatsApp dá presente. Prato. Contato radar, saída da El. Aqui da Cucajão, São Caju. 5472 transponder, controle 19.8. Autorizado, Salvador, 5202, contato da Cucajão, São Caju. 5472 transponder, controle 19.8. Aí porque transponde 4-7-2. Chame direcionar sem para o táxi. Esquadrão decolagem autorizada, 150 graus, 59. Decolagem autorizada, né? 741. No ajuste altitude 1020, vamos, temos próxima rotatória, o helicóptero 500 pés mantendo o setor. Localizador 5240 da Frita. 5240, complete LS, chame torre 118, decimal 6. 2186. E aí, qual parte se encontra a ficha que está utilizando? Salvador 5240, estabilizado localizador 3678. Confere? Inicialmente Arbon. E vamos para a cota, 180. Torre em Salvador, 35240. 5240, baixou e chegou? Não, seu estado localizador da 6.38. Todos autorizados, no 40 graus, 5 nós. Eita, aí da Arbó. Esse da Arbó, após da Arbó, voa direto de esquina. 5412 transponder, controle 19.8. Boa tarde, 3596, chegada a Mário, desceu 050. Mário, 050. Mané Arbol, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Chame Torre agora, 118.6, para acionar ataque secular de parte 5. Ajuste 1021, eu vejo a pago 06, eu morro. Baixado e checado, 35240. Pouso autorizado, no 40 graus, 5 nós. Livre pouso, 5240. 5486, chame Recife em 12685. 12685, 486. Estabilizado, mano, 94. Lisou, mano, 94. Salvador na escuta do 941. Gol 1941, prossiga. Torre 1186. É bastante certo. 1186. Nada, pista livre. Forma que perdeu o contato com o controle, gol 941. Feito. Provado Cairo, New Pet, decola 7 direita, checa, chapega, 0161, transponde, controle 120, 119.8. Bateu, doe agora para o final da decolagem, só confirmando a sequência do controle, 118, 19.8, 119.8, 1020 no ajuste, bom voo. Vitor Mike Quebec, livre o acionamento, chama para o táxi. 941, no pouso autorizado, no 500, 5 nós. Livre pouso, opção no 0, 941. Eu estava no fundo, eu estava 3204, se abriu o NLS. 5240. Papá Romeu Lima, mantém inicialmente o rumo da rotatória. Afirmativo, rotatória, torre 786, grato Lima. Papá Romeu Lima, reporte final de 3 milhas, a intenção é prosseguir para o pátio 4 ou pátio 5? Pátio da Bata. Confirme o pátio? Pátio. Alto da Mata, senhor. Sim, reporte 93 milhas, o triplo Papa Romeu Lima. Vai reportar 3 milhas, qual hora do Romeu Lima? 941 aos 47, direito, 1219. Direito 1219. Quebec, livre táxi, chame para ingresso no 7. Bem-vindo, Sushig Alpha, reporte no CGS. Alpha, antes da Juliette vai reportar. No 94. Dado no zero. Está travado, está 3204, reporte. Ingresso, Vitor Mike Quebec, chame em aliado e pronto. Ah, Romeu Lima está 3 milhas fora. Está autorizado, prossegue direto para a mata. Ok, autorizado direto para a mata, o triplo Papa Romeu Lima, o vento no 50 graus, 612, o ajuste no 020. Reporte controlado na bata. Grato, Romeu Lima, vai reportar controlado. Vitor Alfa, táxi autorizado, chame na interseção para ingresso. Link 01, com relação com a torre, chama mesmo agora, na frequência 18.6, pode ingressar via ficha no táxi e já vai reportar já alinhado e pronto para decolagem com a 18.6, ajustado em 20. Com ajuste no 020. Prossiga via Alfa, Juliette 0 portão. Alfa, Juliette 0 portão, 0324. 1941, Juliette, portão 62. Juliette para o portão 62, o nosso patrão. 66. Eco, Vitor Alfa, livre ingresso, cabeceira 17, reporte alinhado e pronto. Afirmo, é via pista mesmo. Até a cabeceira 17. Mike Quebec é o 51.